Voo 9044, está autorizado a final do aeronave, desça para 2.500 pés, ajuste padrão, informe estabilizado. 3.2500, camarada estabilizado no aeronave da Alta, voo 9044. Está autorizado ao final do aeronave, vou na Pro Serra Vita 366, desça para 2.500 pés com ajuste padrão, informe estabilizado. Ajuste 1.3, 2.500 pés, Serra Vita 366, autorizado aeronave, pode estabilizado, tanto 3.520. 3520, vai voar 5 graus à esquerda por 5 milhas apenas para evitar um TCO. Está livre de desvio, está 3520. 3520. Sou 9044, completa final, Chametou em Salvador, 118.95. 295, tá já. Sou 9044, avistado, QNH 1013, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Depois 90, gol 9044. Estabilizou o sinal 3520, RNAV 10. 20, chama 3, Salvador, 118, decimal 95, turbo posto. 295, obrigado. Hora 10-04. Salvador, 3520, sinal de 8 milhas a 190. Tá 3520, avistado QNH1012, autorizado pouso, pista 90, vento 120 graus, 079. Primeiro pouso, pista 90, V2, tá 3520. Tá 3520, no céu 29, direita, céu 1211. Direito 211, 3520, tá. Azul 9550, boa noite, acione a identificação. Voe direto Serra Vita 366, descida para o nível 050 no ideal. Livre do desvio. Boa noite, muito bom dia, voo 1192, Salvador Recife autorizado, nível 370, veio para o 17, decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120, décima 8, 5062 no transponder, voo 1192. Corretíssimo, portão remota 3, estime pronto para puxar o estacionamento aqui na mesma, 1895. 2, informação de Charlie, 10170. Pegou 1-8-1-2, essa é a minha identificação. Vou direto em TAP para a chegada Mari. No ideal, desça para o nível 060. TAP, ideal 060, 1-8-1-2. Azul 9550, está livre a final do RNAV, desça para 2.500 pés. O ajuste 1-0-1-2, informe estabilizado. Livre a RNAV, 1-0-1-2. Descendo a 2.500, chamar estabilizado azul 9550. Controle 1812, solicita o 368, está arrumando informações, está até a etapa. Pesado direto Serra Vista 368, gol 1812. Serra Vista 368, muito obrigado, 1812. Salvador, gol 1192, na moda 13, por respeito para mim. Gol 1192, autorizado, senhor táxi. Final visual azul 9550. Sou 9550, chama aqui, Salvador, ponto 1895 e tomou voo. 1895, bom serviço, obrigado. Sou no 8-2, autorizado a final da aeronave, desça para 2.500 pés, ajuste 10-12, informe no Serra Vita 366. Autorizado a aeronave, descida até 2.500, 10-12, estamos no Serra Vita 366, voo no 8-9. Estou em Salvador, azul 9550, na final visual. Azul 9550, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 5 nós, ajuste de altímetro 1092. Autorizado, pouso azul 9550. Para o tanque, chegou 1192, 3 horas e meia, Maceió, 718 a bordo. Firmando 2 a bordo. 118, táxi autorizado via Pátio de Alfa, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, gol 1192. Pátio de Alfa, chama próximo, ponto de espera, 9737, essa é a minha identificação. Foi direto o ITAP para a chegada Mari, esse para o nível 050. Direto ITAP, 050, valeu. Após aeronave, alinhar e manter. Livre desvio, gol 9737. No solo ao 50, direita, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, 9550. Gol 1 592, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 059. Decolagem autorizada, gol 1192. Voo 1192, decolada ao 52, chame o controle, frequência 120, 18, boa viagem. 208, bom trabalho, 1192. Salvador, bom dia, voo 1192, cruza 1310, Bucaracaju. Chegou 1192, contato radar, sua para o nível 370, na saída Pouca. 370, solicita para o radar presente em Aracaju. Também te vou direto ao Jama, aguarde em Aracaju. Jama aguardando, gol 1192. Gol 1812, completa o final da aeronave, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, até já. Bom dia, gol no 812, Serra Vitor 366, visual. Gol 1812, pouso autorizado, pistão 0, vento no 40 graus, 59. Livre pouso, pistão no 0, no 812. Vou direto com o meu ponto 08. Com o meu ponto 08, gol 1192, obrigado. Todos os dias, o gol 9737, pode ir lá para o Serra Vitor 3, autorizado, o gol 9737. Eu acho que está bloqueado, senhora. Está autorizado? Inicialmente, esse é o 050, e vou direto Serra Vitor 3, minha amiga. Eu, inicialmente, 5 mil, 9737, desça para 2500, pego o ajuste no 012, autorizado a Renato da 50, reporta o procedimento. Negativo 2500, sou meio idoso, reporta o nome. É Renato, o 9737. Ou no 812, no salão 57, direita, táxi Alfa Quilo para o pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. No 812. Decimal 45. 2545, 1992. No 812, ingressa via Delta, por gentileza? Não, Quilo para o pátio 3. E a gente não está achando aquilo aqui, é a prova Delta. Não, aquilo fica em frente à Delta. Sua esquerda. Tá ok, na nossa carta não está aparecendo, obrigado. Vai para a gente, já não precisa para a vista. 9737, torre 118, decimal 95. 295, apesar. Amador, bom dia, gol 9737. Gol 9737. Todo autorizado, pista 90, vento 950 graus, 5 nós. Teve posto igual ao 9737. Salvador. 28 no meio, tendo identificação, voo direto de TAP para a chegada à margem, deixando para o 050. Tá com a descida aqui, certo? 3520, bom dia, guarde a cópia, o ajuste ótimo, 0012. Gol 9737, no solo 06, leve táxi à direita, Sam. Táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, fique atento ao sinalizador. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, táxi 3, táxi. Então 3520, copia. João Pessoa, nível 370, via para o Zulu 97. Decola pistão 0, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 120.8, transponder 5070. Autorizado, João Pessoa, 370, decola 0, esquerda, portão 10, me pronto para pushback funcionamento. operadora, Sandy 20. 3520 autorizado, chama táxi. Tango Romeu Vitor Hotel, contato Radar 40 milhas, noroeste do Salvador, vou na proa do Ceasa, para ingresso corredores visuais, preço em condições de para 1.500 pés, o ajuste 1012. Meia, desça para 2500 pés, o ajuste 1012. Autorizado R9 da Pista 0, reporte no Serra do 366. 2500, 0012, importaram passando o Serra do 366. Após etapa, vou direto para o Serra do 366. Sim, etapa, vou direto para o Serra do 366. Guarulhos, da Mesa Lotéia, da Neto Almaté, subindo da Eulia da Monte, no controle 208, transfone 5077. Portão 3, Chimicó. Portão 3.